cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Para que chorar sobre o mar se o mar já tem tanta água? Depois, na mar a vazar, talvez eu chore a minha mágoa. Talvez eu chore a minha mágoa. Mas o choro enruga o rosto, queima lágrimas de sal. Como o sol no mês de agosto, que de tanto nos faz mal. Como o sol no mês de agosto. E assim resta-me a sorrir e gargalhar à vontade. Mas quem é que pode rir estando a morrer de saudade? Estando a morrer de saudade. Nunca saudade nenhuma morreu em pranto afogada. Morreu em pranto afogada. Para que chorar sobre o mar se o mar já tem tanta água? Depois da mar a vazar, talvez eu chore a minha mágoa. Talvez eu chore a minha mágoa. A minha mágoa. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM de Bonova. E eis que nos mantemos no fado. Estamos a divulgar um novo disco de alguém que já tem, podemos dizer, 16 anos de fado. E isto, depois de rematarmos que esse alguém tem, hoje em dia, praticamente 20 anos, é preciso fazer contas e ver que começou muito imberbo, mesmo muito cedo. Mas, enfim, é justo, e hoje até a propósito, isto é quase um pecado dizê-lo, já é o quarto disco. E ainda não esteve em destaque na Boa Nova, mas ao tic-tac, este seu quarto disco, eis que temos a oportunidade de falar com Mara Pedro. É uma viziense, portanto, quase conterrânea, não está muito longe de nós, e estão reunidas todas as condições, juntando-lhe dizer que é um excelente disco, para falarmos sobre assim, este quarto trabalho, então, da Mara Pedro, para ter aqui destaque aqui na Boa Nova. Portanto, Mara, olha, bem-vinda, ainda que virtualmente, uma vez estamos via telefone, bem-vinda aqui ao Livre do Hospital. Muito obrigada, o prazer é meu também de poder fazer esta entrevista convosco e realmente de ser o primeiro CD, não daqueles que eu tenho, mas o primeiro a passar na rádio. Mais incertas. uma razão. Espera por mim, estou a chegar. Espera por mim, desculpa se me atraso novamente. Espera por mim, estou a chegar. Espera por mim, na cidade nunca quer saber da gente. Eu avisei o mundo inteiro que era urgente, mas quando dou por mim, meu amor, quanto me custa. A hora certa a soar sempre a mais injusta. A cada vez que o tempo corre, como agora, então que seja sempre em boa hora, mesmo se o meu relógio se atrasar. Espera por mim, estou a chegar. Desculpa se me atraso novamente. Espera por mim, estou a chegar. Espera por mim, na cidade nunca quer saber da gente. Espera por mim, estou a chegar. Mara, antes de mais, juntámos aqui dois condimentos. Um é que está prestes a mostrar o seu disco no Museu do Fado. Portanto, dia 18 de Abril, portanto, quem esteja a ouvir online, portanto, em Lisboa, sabe que no dia 18 de Abril, ou seja, daqui a uma semana, tendo em conta a nossa primeira emissão, aí está que a Mara Pente vai mostrar no Museu do Fado. E é verdade também que o disco saiu também há muito pouco tempo. Está para venda desde o passado dia 8 de Fevereiro. Portanto, tudo isto está... Sim, muito recente. Exatamente. O trabalho também está muito recente, está muito fresquinho. Aí está, muito... É o pãozinho no forno ainda. Ora, Mara, ora bem, é uma pessoa que, enfim, cujo nome já não nos é estranho, apesar de nunca termos destacado aqui os seus discos, mas a verdade é que os dois discos também foram todos eles lançados muito nova. Mas é um nome até que nos habituamos a ver, mais que não seja, quando estamos aqui a divulgar a Feira de São Mateus, onde tem tido presença assídua e, enfim, e é uma pessoa que é muito acarinhada, não só por facto de ser de Viseu, ser da terra, mas a verdade é que é uma voz que já não se prescinde no mundo do fado. Exato, faz sentido naquilo que disse, porque lá está, sou de Viseu, mas a forma como as pessoas criaram uma ligação tão forte comigo e a forma como eu me sinto também acarinhada, acabou por fugir um bocado àquele conceito do pessoal por ser da terra. Exatamente. As pessoas criaram realmente um carinho muito forte. Merecido. E esse carinho foi sendo acalentado ao longo, tomem bem nota, meus caros ouvintes, ao longo de 16 anos. Portanto, 20 menos 16, a fazer as contas, como diria um excelso político deste país, são 4. Ora, aí está, nem dúvida. Começou muito cedo a mostrar-se, mas curiosamente o 4 não é cantar em casa, é a mostrar-se. Ora, sim. Enfim, que condimento foi necessário para que aos 4 anos, e naturalmente tenho memória disso já, aos 4 anos se sentisse sensibilizada por um estilo português? E numa altura, curiosamente, em que o fado, entre aspas, não estava na moda. Pois, exato. Eu acho que o condimento é algo que eu ainda não sei explicar até hoje. Que condimento é que foi esse que explotou esta minha paixão pelo fado? Sei que se calhar esse condimento já estava lá presente e se calhar foi isso que me levou. Acaba por ter um pensamento um bocado fadista de se calhar foi o destino que escolheu isto para mim. A verdade é que eu... gostei da melodia do fado, porque os poemas só fui percebendo ao longo dos anos e amadurecendo também com eles. E a verdade é que a melodia do fado conseguiu conquistar uma criança de 4 anos. A primeira apresentação também que fiz em público, e aliás é o sítio onde me sinto mais confortável, é em palco, porque foi a minha primeira experiência que eu tive também aos 4 anos. Com um público de 400 pessoas, muito nervosinha, ainda subir as escadas aos solavancos, aos saltinhos. Para não dizer que a levaram ao colo, mas também podia acontecer. Foi por pouco, foi quase. Eu lá subi as escadinhas e estava muito nervosa, mas a minha mãe conta-me que foi um momento muito especial e eu lembro-me desse momento. E com uma peculiaridade que no final de eu cantar senti-me tão feliz e aquele facto das pessoas aplaudirem fez-me de uma forma tão feliz que eu desci o palco e comecei a dar um beijinho a cada pessoa que estava sentada. E na segunda fila, pronto, cansei-me e mandei um beijinho para toda a gente. Porquê fugir ao que se está guardado, se é isso que canta o fado, ser o que o destino quer? Mas porquê perguntas, meu amor, para ser feliz até ao último segundo, sem dar voltas perdidas? Cada um tem a sua paixão, que emerge de noite nos dias de solidão, porque a cabeça transfere o pensamento e a mente fica presa ao futuro, largando tudo. Nunca para de girar. Porquê fugir ao que se está guardado, se é isso que canta o fado, ser o que o destino quer? Mas porquê perguntas, meu amor, para ser feliz até ao último segundo, sem dar voltas perdidas no mundo e lembrar-me de quem sou? Por vezes as escolhas mudam aquilo que ninguém vê. Nas rotinas paralelas que um dia se cruzaram, admira desde sempre o valor da liberdade. Entre o ir e o ficar, se é difícil, é para vencer. Querer voltar. Agora, pelo permeio, já lançou 3 discos. 3 discos esses que hoje, como chamamos, são cartões de visita, a levaram, para além do nosso país, a Espanha e França, enfim, logo aqui ao lado, mas de repente também Lituânia, Suíça, Alemanha, a América, sim, o Canadá, o Brasil, o imenso Brasil. Lá está comigo, por isso é que eu digo, o fado, esta minha paixão e a forma como as coisas foram acontecendo, foi tudo muito natural, uns espetáculos a seguir aos outros, convites que ainda não fazia técnicas de marketing, não é? Uhum. E foi crescendo esses convites, os sítios onde eu estava, onde fazia a minha prestação, a minha atuação, com o maior dos amores, e já nessa altura criava uma ligação forte com o público, e a partir daí foi sempre surgindo outros convites para fora. Aconteceu naturalmente, e isso é que também acho engraçado do meu percurso. E podemos dizer, há pouco aproveitando a palavra que disse do amadurecer, o amadurecer com este tic-tac vai ao ponto que também já quer escrever. Isso, enfim, para si é o corolário normal da idade que vai atingindo também, mas de ter esta vivência dos palcos. Sim, sem dúvida, e foi isso que também fez disputar um bocadinho a minha vontade de querer ser eu a ter os meus próprios temas, compostos e escritos por mim. Acho que qualquer cantor, para além de regravar, e eu sou, como costumo dizer, a Maliana, porque a Amália sempre foi a minha referência, uhum, e adoro cantar certos temas tradicionais em palco, nas minhas atuações, mas acho que é importante para qualquer artista, não estou só a dizer do fado, é importante deixar uma contribuição à música, um acrescento, e isso só se faz criando. E eu quis deixar essa minha identidade, essa marca identitária, criando os meus próprios temas. Mas foi uma coisa que eu estava com muito receio de fazer, principalmente por ser o meu primeiro passo a arriscar fazer esse feito. E para mim foi um bocadinho assustador, porque eu não sabia se ia ter uma boa recepção pelas pessoas, se era realmente bom o tema. E daí também ter escolhido fazer o CD com quem fiz, eu acho que me deu essa segurança para acreditar realmente que os temas, se calhar, eram bons e iam ser acarinhados pelas pessoas. Estamos a falar do Custódio Castelo. Exatamente. Para além de produtor, será um mentor, seguramente, então, pela mestria que lhe conhecemos. Sim, e foi muito mentor neste CD. Com duas linhas cozifado, neste chale que trago traçado. No meu peito, no meu peito, há quem diga que vão desfiar, ceder ao tempo que hão de levar, amarradas a esta paixão. Esperem, esperem para ver, façam apostas de qual o destino. Pensando bem nas voltas que as linhas dão para resistir a cantar o fado. O que na mão está escrito não há como apagar. Por caminhos curvos, ruas sem feixes de luz, sigo sem medo. São apostas de qual o destino, pensando bem nas voltas que às linhas dei para resistir a cantar o fado. Esperem, esperem para ver. Façam apostas de qual o destino, pensando bem que as linhas dei para resistir a cantar o fado. Pensando bem nas voltas que as linhas dei para resistir a cantar o fado. chegar ao pé do Custódio Castelo e disse: olha, cá estou eu, Mara, Mara Pedro, venho de Viseu e gostaria de trabalhar consigo. O que é chegar ao Custódio Castelo, enfim, e depois ver nele, de facto, um guia? Pronto, o fato de sorriso já tinha sido feito com o Custódio Castelo, uhum. E aliás foi uma vez em que eu fui a Castelo Branco, onde ele dá aulas. Exato. E ele disse que, por aquilo que tinha visto que eu já tinha feito, que gostaria muito que trabalhássemos em conjunto, e eu fiquei super lisonjeada, porque o Custódio é um criador fantástico, é um gênio da música, não só pelo fado, não é? Porque sabemos que ele tem várias outras influências, mas decidi então fazer este segundo CD. Também uma coisa que ele diz muito engraçada é que uma boa equipa não se muda. Verdade. E essa foi a minha ideologia para este segundo CD, o facto dele estar presente e de me ajudar, lá está, a servir como mentor, a dar-me essa segurança para eu acreditar que os temas tinham potencial para estar num disco e para serem ouvidos pelas pessoas, sem medos. Foi um papel muito importante ele poder estar presente no disco. E depois, porque é muito mais fácil, uma vez que eu não tenho toda a formação musical que ele tem, poder comunicar com uma pessoa uma ideia e ela transpor isso para notas, para vida, não é? Para instrumentos. Ele, como produtor, enfim, e como diz já de ser, vem executar a guitarra portuguesa neste disco. E perguntou a viola de fado, no caso do Carlos Leitão, contrabaixo do Carlos Menezes, as percussões de Rui Gonçalves e o piano do Mário Rui, são escolhas suas ou indicações do próprio Custódio Castelo? A escolha do pianista foi minha, porque já tinha conhecido o Mário Rui, é um excelente pianista, uma excelente pessoa, que também adoro. Eu já tinha conhecido num programa que eu participei. Sim, da já irei falar sobre isso. Antecipei-me aqui um bocadinho. Muito bem, mas está aí normal. É, a verdade é que tudo que nos vai dizendo nos dá pistas para continuarmos a falar. Mas continuamos então a falar dos músicos. Sim, continuando, pronto, era uma pessoa que eu também tinha muita confiança, uma ligação forte, e só faz sentido gravarmos os discos assim, com pessoas que nós sentimos que vão tornar aquele projeto, não é? Que para mim é um projeto, é uma criação, melhor. E a escolha da percussão foi dica do Custódio, porque eu não conhecia o Rui Gonçalves, mas fiquei super satisfeita com o resultado. E o Carlos Leitão e o Carlos Menezes também são, já os conhecia do outro CD, e foi muito bom voltar a gravar com eles. Aí está, a alusão que faz há pouco, equipa que ganha não se muda, é bem verdade. Deixai-me sonhar meus sonhos, que falsos nunca serão, são loucos e desvairados, de tão loucos são amados, na lucidez da paixão. Há duas forças na vida, seja boa ou sofrida, a que nos leva para o fundo e nos afasta do mundo, e a que nos empurra para a frente no devaneio da mente. O rio corre ao contrário, uma física questão variável da razão, que nos prende à gravidade. O rio corre ao contrário, quero eu que seja assim, para que ao levantar meus pés do chão não me separe de mim. Há duas forças na vida, seja boa ou sofrida, a que nos leva para o fundo e nos afasta do mundo, e a que nos empurra para a frente no devaneio da mente. Thank you. há pouco, enfim, vamos por aí, porque já abordou que também é uma cara da TV, portanto, já correu curiosamente em canais diferentes e chega à finalista em canais diferentes, quase que em simultâneo, não é? Foi mesmo em simultâneo, o que se calhar não deixou tão agradado os canais da TV, mas enfim, a verdade é que a Mara, não sei se por sua via, se por indicações dos seus pais, enfim, de pessoas que se juntaram a si, vai criando aqui uma, podemos chamar-lhe carreira, mas enfim, vai-se mostrando nos palcos em que lhe abriam portas ou que a própria Mara as abria. Portanto, foi-se Sim. mostrando aos poucos ao longo destes anos, para chegar hoje aqui com este tic-tac. E isso, falamos de televisão, falamos de rádio, falamos de todo tipo de palcos onde se pudesse mostrar e onde ia arrecadando prémios. Portanto, prémios esses que naturalmente iam, enfim, acalentando o talento que tinha. Olhando para trás, para estes 10 anos que lá vão, acha que fez tudo o possível para que pudesse hoje em dia mostrar-se com, enfim, com outra alma? Quer dizer, eu não sei, o passado já está feito e há coisas que não se podem mudar, e se calhar por isso eu ter escolhido o título de tic-tac, porque a palavra tempo mostra muito bem esse congelado de situações, esse congelado de momentos. E o que está para trás foi feito, eu orgulho-me daquilo que foi feito, tenho muito orgulho das pessoas que estiveram ao meu lado também a ajudar nesse crescimento. Sei que foram degraus muito pequenos, mas é isso que também torna sólido um percurso, claro. Que não há nada que possam apontar de que fiz de errado ou que foi um aparecer exponencial, sem ter um percurso. Ou efêmero, história, ou efêmero, não é? Não é? Que é o pior que pode acontecer. Exatamente. Que é o maior dos riscos quando não se tenha o caminhar por trás. E pronto, provavelmente poderia ter feito mais, mas o que já está feito é algo que me orgulha muito e que foi muito importante também para agora continuar a querer fazer isto, continuar a ter o apoio dos meus pais, é fundamental. E, não esquecer, paralelamente tem uma vida universitária exigente, num curso, podemos dizê-lo, está a estudar para médica dentista, portanto, com exigência, com aulas práticas, com, enfim, não é só estar fora do país e depois vir recuperar os exames, enfim, há coisas que não são tão simples quanto isso neste tipo de curso, e isso leva-nos a pensar, claro que em ambos deve haver uma componente de gosto, fazer-se por gosto. Exatamente. E conciliar esse gosto com aquilo que é a prática diária. Nem sempre será tão fácil quanto isso. Não, eu tento fazer-me, posso dizer que tento fazer-me um bocadinho de forte, principalmente porque, lá está, eu canto desde os 4 anos, sempre tive a minha vida escolar associada às saídas para o estrangeiro, que também começaram muito cedo. A minha primeira saída para o estrangeiro, para a França, deve ter sido por volta dos 10 anos. E os concertos e todas as viagens que eu fui fazendo foi associado aos estudos. E quando cheguei àquela fase de transição, e agora o que é que eu vou fazer para o meu futuro realmente, eu escolhi essa vida conciliada novamente, porque para mim também foi sempre muito importante o conhecimento e sempre fui muito interessada pela área das ciências. E por isso eu querer continuar com os meus estudos, acreditar que se calhar era mesmo possível e provar às pessoas que não temos que nos limitar, que podemos fazer as duas coisas, e um bocado aquele preconceito de se escolhes duas vias, nunca vais conseguir ser 100% em nenhuma delas. E eu esforço-me muito para que isso não seja verdade e para tentar provar isso às pessoas, que se nós tivermos paixões, podemos ter várias paixões na vida e vários caminhos, vários destinos, desde que demos o melhor de nós e façamos tudo o que está ao nosso alcance. Perseverança. Olha, dar-lhes parabéns por aquilo que nos vai dizendo. Também é bom que lá em casa estes recados vão passando e vão percebendo. Aliás, bem, daqueles que podem estar via internet e associam, podem inclusive na nossa página ver o seu vídeo, perceberem que não é só uma cara bonita, que há um íntimo bem estruturado e bem pensado. E queria pegar também uma vez mais nas suas palavras. Há pouco falamos no que era uma amaliana. E isso traz-nos aqui, lembrando bem que a Amália também foi, no seu tempo, uma precursora de muitas novidades, não é? Ao ponto, sem dúvida, ter sido criticada. Para muita coisa, era uma mente irreverente. Exatamente. E por isso também me revejo tanto no espírito da Amália, por ela ser irreverente e querer fazer coisas diferentes, tanto nos espetáculos como em discos também. Precisamente. E isso, não sei se em Viseu, se haverá Ovelhos do Rostelo, provavelmente haverá também. Nessas terras há sempre, não é? Não serão dos Lusíadas, mas serão outros, não é? E esses Velhos do Rostelo, quando agora a ouvem também cantar em francês, o que é que lhe dizem? Para já ainda não me disseram nada, ainda não ouvi comentar. Ainda estou com sorte. Ainda estou, eu acho que ainda estou imune. Mas está em colmo. Exato. Para já ainda não tive nenhum comentário, mas eu acho que o CD, pronto, é o marco daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos afirmar dos nossos próprios gostos. E há muita gente que se identifica e há outras pessoas que não se vão identificar. É como em tudo, não dá para agradar a toda a gente, mas principalmente devemos ser fiéis àquilo que gostamos. E eu tinha muito essa vontade de gravar dois temas em francês. Inicialmente era sempre para ser só um, só que eu fiquei apaixonada pelos dois e como sou péssima em escolhas, pronto, gravei os dois. Muito bem, pela mão do Alberto Janes também, portanto, e do Pierre Cor, portanto, teve esse Sim, poetas esse incríveis. Ensejo, não é? Sim, e o que me levou também a gravar é que eu faço muito isso em espetáculos quando vou para fora e não tenho só público português, como aconteceu já na Lituânia, que só havia lituanos. Tento sempre encaixar uma música que seja própria do país ou então cantar na própria língua. Tento ter esse esforço e dedicar-me para lá estar, criar mais uma ponte com as pessoas, mais uma ponte com o público, para elas também se sentirem integradas no espetáculo. E gravar dois temas em disco franceses foi, lá está, mais um risco. Pois bem. Mas que estou pronto a assumi-lo. Muito bem, estamos aqui a assumi-lo em conjunto, porque estamos também a divulgá-lo. Quand les filles vont au bal, c'est d'abord pour y danser, bien danser. Quand les filles vont au bal, tout l'été au Portugal. Quand les garçons vont au bal, c'est aussi pour y danser, bien danser. On ne pense pas mal dans les balles au Portugal. Une danse encore, tant que le jour n'est pas là. Ouais, que va-t-on dire à maman? Ouais, si elle oublie ses 20 ans. Une danse encore, tant que le jour n'est pas là. Ouais, et surtout pas de faux pas. Vont au bal, qui saura leur pensée. Quand les filles vont au bal, tout l'été au Portugal. Les garçons après le bal vont les accompagner par les bois. Et bien malin qui dira qui est ici, qui est là. Une danse encore, tant que le jour n'est pas là. Si la chèvre est dans le bois, une danse encore, c'est bientôt le petit jour. Aïe, que c'est bon le petit jour. Aïe, à la saison des amours. Diz-se, nós aqui os beirões temos assim umas coisas de vez em quando, gostamos de lembrar aos alfacinhas, quando nos dizem que vêm à província, que de vez em quando é preciso um beirão tomar conta do país. E isto vinha a propósito, enfim, estar na capital de Beira Alta, e vinha a propósito de lembrar também um nome define do fado o Augusto Hilário, tanto seu conterrâneo, não é? Enfim, de outra, época, e que marcou também o fado. A pergunta é esta, e também é por aí que eu vou. Também. É assim, temos um novo Hilário em Viseu? Não sei, lá está. Foi uma história, pronto, um legado da história também muito importante, aquele que ele deixou, e não sei, ele até tem um nome numa rua em Viseu. Sim, mas... é verdade. É verdade. Está na altura, mas... temos uma rua Mara Pedro, temos seguramente. Não sei, ou temos mas o Fado Pedro. Com esse intuito. Pois, eu acho que lá está, isso depende um bocado dos percursos, são diferentes. Não faço as coisas com esse intuito, mas pronto, lá está. O que for será. O que for será, é mesmo. Exatamente, isso. É mesmo assim. Agora que já falámos a primeira vez, abrimos a porta ao quarto disco, Pecado Nosso, abrimos a porta para falar com a Mara Pedro e vamos estar atentos àquilo que vai fazendo. Mas não queremos deixá-la ir embora sem, enfim, desafiá-la aqui a coisas mais mundanas e tem a ver com o lançamento de um disco. Sabemos que as coisas não estão fáceis, sabemos que os discos hoje em dia não vendem, portanto, não é os seus Sim, discos, é não vendem. É um portanto, mercado complicado. Exatamente, é um mercado em que hoje mais fácil se faz download, mas nessa Sim. facilidade do download, muitas vezes o que acontece é que as pessoas ficam pelo tic-tac, ficam pelo single, não é? Porque tem uma componente de imagem, que aliás podemos dar também os parabéns, porque vai buscar imagens de Viseu, ao aeródromo, depois vai buscar as grutas de Miradaire, enfim, com muito bom gosto ali está esse tic-tac. E eis que, muitas vezes é no YouTube, entre aspas, que as pessoas vão à procura da música. E depois fica aqui um conjunto de mais 14 temas, ou mais 13 temas, que, enfim, passam ao lado de quem não vai à procura de mais. Enquanto a pessoa que se dedicou a criar este disco, a criar letras para ele, não há uma certa frustração por estes tempos? Não, obviamente que me pode entristecer, de uma certa forma, ou... eu querer que sejam mais ouvidos os outros temas também criados por mim, uma vez que o tic-tac não foi criação minha, mas também não é essa a minha preocupação quando, ao gravar um CD. Qualquer álbum que seja gravado por qualquer artista, mesmo mais famosos, mais conhecidos, não é? Corre sempre esse risco de alguns temas não terem tanta vibração ou, pelo público, ou não serem tão ouvidos, e outros serem mais, mas não foi essa a minha preocupação quando gravei o disco. Eu quis deixar um marco dos temas gravados por mim, criados por mim. Foi um registro próprio, foi como se fosse um grito de liberdade do meu amadurecimento, dos meus 20 anos, e que quis deixar gravado num suporte físico, que também pode ser hoje em dia acessado digitalmente, não é? Uhum. Mas esse foi principalmente o objetivo, deixar a minha mensagem com os temas. Eventualmente há sempre pessoas que acabam por ouvir, por comprar o disco físico e ouvir os outros temas, e eu acredito que eles, a seu tempo, vão ser mais ouvidos e mais reconhecidos. Tenho alma a sorrir. Queres que a leve, eu vens buscar. Se chegares, terás a rir. Num agora cheio de certeza, num amanhã que se faz tarde, que o meu nome é saudade, o meu nome é saudade. Os sonhos a gritar. Queres que os leve, ou vens buscar. Se chegares, traz o amor nas mãos. Eu depois virá cansar. Anestesiamos a vida e enxaguamos as lágrimas. Anda, vem-me buscar num tempo que respira. Da medalha, aqueles que vão de facto à procura do disco todo ele e depois vão à procura dos outros três discos e de repente vão à procura deles e não os encontram à venda. Também pode acontecer. Não, já aconteceu. Então estou a falar em nome próprio. Ou seja, querer procurar os outros discos para saber o que é que fez até aqui. E depois, de facto, pois, se não for também no YouTube apanhar só um tema ou dois, não consegue apanhar o disco todo. Enfim, é esses, o que é que lhes pode dizer? Lá está, o primeiro CD mesmo, o primeiro que fiz, com 11 anos, 12 fases, esgotou da primeira vez que fiz, depois teve uma edição, também uma edição limitada, e ainda tenho alguns CDs que normalmente vendo por nos espetáculos e assim, mas já não são distribuídos na FNAC, já não se encontram na FNAC. Mas lá está, as pessoas acabam sempre por fazer as escolhas no final dos concertos em querer levar o trabalho com que mais se identificam, ou se quiserem fazer o registro total daquilo que já foi feito, e pronto. E os outros dois? E os outros dois, Fado Alma do Mundo e Fado Sorriso, ainda são comercializados na FNAC. Olha, não foi isso que eu dei. Se calhar bati à porta errada, mas na FNAC de Coimbra não estavam. Portanto, provavelmente estamos a reportar-nos a secar a Viseu, mas em Coimbra não encontrei. Mas, enfim, pode ter sido um momento do acaso, não é? Se calhar, quando for pode fazer... Pode ter sido. No momento que for fazer essa FNAC, provavelmente eles terão outro cuidado em repor... Repor o stock, exato. Às vezes é uma questão mesmo de stock que algumas pessoas não encontram. Dona Cardeala, repórter do dia, percorre o povo e não lhe escapa ninguém. Em noite de rumaria, atenta fica a quem dança com quem. Que toda a gente se fia em querer, desorienta-se nos contos e acrescenta-lhe mais pontos do que na verdade se diz. Mesmo sendo aldrabice que vai espalhando no caminho o supra-sumo da cosquice alimentar cada mundinho. Que importa saber quem deixa quem, quando até se davam bem. Que importa saber se estão para casar e deixaram contas para pagar. Pois se tem uma mansão, mas vive na solidão, ai que filhos foi criar. De manhã abre a janela e vem com o seu paleio que Deus sabe bem. Não se espante que hoje a vizinha não vem. Não vem, não vem, não vem. Foi ver a filha a Paris que acaba agora de ser mãe. Crueldades da vida, linhas tortas de cada um de nós, quantificadas em dedos de conversa. Dona Cardeala, ai, quem nos afagará a voz? Que importa saber quem deixa quem, quando até se davam bem? Que importa saber se estão para casar e deixaram contas para pagar? Pois se tem uma mansão, mas vive na solidão, ai que filhos foi criar. Ai que filhos foi, ai que filhos foi, ai que filhos foi criar. Estamos aqui a falámos de discos, falámos até da sua venda, falámos da sua criação e há pouco também disse que é em palco que se sente melhor. Claro que um disco novo irá potenciar mais concertos e naturalmente também, felizmente, porque essa porta também já abriu, mais concertos lá fora. Enfim, decido também despartilho do mercado português. O que é que tem previsto nos próximos tempos? E queremos saber também se para Oliveira do Hospital já há algum convite. Para já ainda não tenho nada para Oliveira do Hospital, mas estou agora integrada num projeto, numa tour que vou fazer, lá está em França, é com mais de 12 espetáculos que já estão confirmados e que as datas estão a ser anunciadas aos pouquinhos no meu site marapedro.pt, E outros espetáculos também vou fazer aqui, já no dia 18 vou fazer a apresentação oficial do meu CD, do Tic Tac, sim, no Museu de Fado, exatamente. E outros espetáculos também que vou ter aqui fora, mas essa tour de França é aquela que está a ser mais anunciada também pelos mídia de França, e as pessoas podem seguir atualizando as datas no site. Boa chance. Em sonhos lá vou de fugida, tão longe daqui, tão longe. É triste viver tendo a vida, tão longe daqui, tão longe. Mais triste será quem não sofre do amor a prisão sem grades. No meu coração há um cofre com joias que são de saudades. Tenho o meu amor para além do rio, eu cá deste lado cheinha de frio, eu cá deste lado cheinha. E tantos abraços e beijos para dar. Oh, bem que me dá mil cuidados, tão longe daqui, tão longe. A lua me leva recados, tão longe daqui, tão longe. No vento irás a chegar no instante onde está meu pensamento. Tenho o meu amor para além do rio, e eu cá deste lado cheinha de frio, e eu cá deste lado cheinha. E tantos abraços e beijos para dar. Tenho o meu amor para além do mar. Falámos com a Mara Pedro a propósito deste seu álbum Tic Tac, o tempo que não volta atrás, mas que efetivamente permite às pessoas conhecerem aquilo que é o seu trabalho, como há pouco disse também, datado aos 20 anos, porque provavelmente será diferente dos anteriores, como os que seguirão serão também eles diferentes, naturalmente. Mara, foi um prazer falar consigo. Muito obrigada, eu. E iremos, como disse, estar sempre atentos, e já sabe, a qualquer altura teremos muito gosto em recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado. Um abraço. Mandou amor e os seus defeitos, cegos demais para entender por onde vão. Nem todos têm que acabar no abismo, e vigorosos seguem caminhando em corpo são. Se eu te dissesse o que em ti gosto, o abomino, quando chegar a altura de dizer, porque até lá eu vou esperar no meu cantinho, sonhando um dia que isso venha a acontecer. Fora da caixa, desprovido de sentido, mas só eu sei, nos olhos de quem refrata todo o meu brilho. Meu amor, deixa-me ser mulher à moda antiga, fingir que não sinto nada, fazer-me despercebida. E quando quiseres pedir-me a mão para ser tua, vou dizer com ironia, vai pedir para outra rua. Tu sabes, meu amor, aquilo que a ti te pertence, mas aos meus olhos não peças que os teus enfrentes.